dizem dos olhos vermelhos de chorar porque pequei. Senhor, por um erro de momento, não cumpri um mandamento, o nono da vossa lei. Gostava tanto dela, mas não sabia que ela a um outro pertencia. Perdão por esse amor que foi cego, por essa cruz que carrego dia e noite, noite e dia. Dai-me a vossa penitência, quase sempre a inconsciência traz o remorso depois. Mandai para este caso comum conformação para um, felicidade para dois. Conformação para um, felicidade para dois.